Esse vídeo é uma carta de amor a esse jogo, ou jogos, que não são livres de defeitos, como a curta duração, mas que me fizeram gostar não só de Star Wars, mas também de videogames como um todo. Dificilmente eu estaria na internet falando de joguinhos ou de Star Wars se esse jogo não tivesse existido. Quando eu parei para pensar por que esse jogo é tão especial para mim, e depois de sentar e jogar esse jogo de novo, eu entendi o porquê. Um jogo fácil de entender, pouco punitivo, respeita o material em que se baseia, totalmente jogável em dois jogadores e oferece muitos elementos do mundo Star Wars para o jogador controlar e interagir. Se visto e analisado com a ótica atual, ele pode parecer muito básico para um jogo, mesmo para o padrão de um jogo Lego, ainda mais se considerar os jogos que vieram depois. Mas é inegável que todos esses jogos se apoiaram na receita construída por esse jogo. Da mesma forma que tudo que veio de Star Wars se apoiou nos elementos apresentados no filme original de 1977. E isso é um mérito que não pode ser ignorado. E essa receita se provou muito bem sucedida, ao ponto que, de 2005 até 2019, ou seja, por 15 anos, ao menos um jogo de Lego desenvolvido pela Traveller Tales foi lançado.